diurnas, nas noturnas. Um cigano vagabundo, um clown pirado de barriga vazia e o sapato furado. Tudo tão exposto a qualquer estação. Nem vou pensar que vai ser diferente. Comendo vidro, eu tô comendo vidro. Comendo vidro, mastigando e engolindo. A estrada é longa, tão bom andar. Ontem ali, hoje acolá. Não é fácil não, é mais que duro. É como comer vidro e andar no escuro. Necessário pro malabarista, desses que extraem do organismo alimento para uma canção. Um blues ao sol do meio-dia, pulando de galho em galho na tela do computador, com um risco de foguete, em cada espaço uma explosão. Comendo vidro, eu tô comendo vidro. Comendo vidro, mastigando.